reúne, algo acontece. Há um poder tão grande que o inferno estremece. É muito poder, ninguém pode conter. É chama de fogo que traz o renovo para o nosso ser. Para o nosso ser. Aviva, viva, viva a tua obra. No momento em que o povo de Deus se reúne para te adorar. Aviva, viva, viva a tua obra. Com teu grande poder faz o fogo descer aqui neste lugar. Pelos olhos da fé, meu irmão, você é vitorioso, porque tem a unção e o Espírito Santo no teu coração. Se triste estás, volte logo a sorrir. Mesmo que não perceba, dentro da igreja tu podes sentir. Deus está aqui. Aviva, viva, viva a tua obra. No momento em que o povo de Deus se reúne para te adorar. Aviva, viva, viva a tua obra. Com teu grande poder faz o fogo descer aqui neste lugar. Aviva, viva, viva a tua obra. No momento em que o povo de Deus se reúne para te adorar. Aviva, viva, viva a tua obra. Com teu grande poder faz o fogo descer aqui neste lugar.